Nobody's perfect. Nobody's perfect. But Eu acendi a pedra no meu cachimbo. Tá ligado que eu sigo no instinto, no improviso. No improviso, viso. Eu adoro crack, é minha vida. Eu adoro crack. Eu adoro crack. Eu vendi o meu PC, eu vendi você, eu vendi a minha mãe, tudo pra comprar um crack. O meu sofá já era pra caramba, minha PC também, tudo, tem minha casa. Mas eu adoro crack demais, tá ligado que o crack me faz uma paz. Meu cachimbo tá lotado de crack. Tá ligado, mano, isso é legal, eu sou crack. E fumar um crack, crack na minha cabeça. Um crack é bom demais, cê não faz ideia, rapaz. É um crack legal, ele te deixa mal. Mas é tão bom. O crack é bom, eu posso te provar. Fuma um crack que eu quero ver você falar. Mas o crack é bom, pena que me viciou. Acabou com minha vida e minha família me desertou. E agora eu não sei o que eu faço sem o meu craquinho. Crack é muito bom. Você tem crack aí? Você tem crack? Oh!